Sejam bem-vindos ao nosso terceiro podcast. Já estamos aqui no episódio 3. E no episódio de hoje estaremos aqui com quatro presenças ilustres. O tema de hoje será... Deixa eu lembrar aqui. Videojogos eletrônicos. Então se apresentem, participantes. Primeiramente, não é quatro presenças, é três. Eu sou o Andrade, participo do podcast. Que hoje é o Guilherme, famosão, e o Augusto. Exatamente, presença nova, Augusto. Toda vez que gravou, Augusto, mano. Falar videojogos eletrônicos. O que são videojogos eletrônicos, Augusto? O que são videojogos eletrônicos, mano? São jogos que você joga... Errado, Gutinho. É uma forma errada de falar videogames. Videogames, né, mano? Principalmente um Xbox. Xbox? É, muito melhor que PlayStation. São os PlayStation. Joguinho, né? Como na internet. Já vou falar pra todo mundo, a internet é de padaria. Por isso o áudio dele está uma bosta. Mano, tá no máximo, eu mal tô escutando ele, né, mano? Se o meu áudio não entrar nesse vídeo, é porque eu tô com uma internet. Porque o seu áudio sempre dá problema. A gente já tentou gravar com o Augusto, mas o áudio dele deu problema e não gravou. Em vez de gravar o áudio do Augusto, gravou o do Matheus. Valeu. O áudio foi o mais pesado. Eu queria fazer... Eu até estranhei que tava com um eco sua voz. Mano, que eu falei pra Thiago. Fala aí, João. Fala aí, João. Já tá com o piru. Agora não fala. Já tá com o piru na boca, mas velho. Mas é um gordinho mesmo, mano. Tá falando caramba, velho. Eu não tô falando? Tá, não. Não. Tá. Você não queria falar? Fala o que você ia querer falar lá. E agora os malucos tá botando culpa só no videogame por causa dos assassinos. Eu vi isso daí, mano. Eles estão falando que videogame tá incentivando a violência, mano. O que isso tem a ver? Se fosse assim, já tava todo mundo se matando. Ia se matar todo mundo por causa daquela bosta de Fortnite. Já ia estar na quinta guerra mundial já, se fosse assim, mano. O problema é a pessoa que tem problema, aí ela joga um jogo. Aí isso acaba somando e acaba incentivando. Se a pessoa tiver problema, ela tem que acompanhar um psiquiatra, não ficar jogando, mano. Sai fazendo isso. Verdade. Eu acho que, tipo, o jogo que devia ser tirado do ar seria Free Fire, mano. Não. Mano, jogo de corno, mano, sério. Velho. Pra todos os corninhos e corninhas que estão vendo desse esse vídeo. Brasil. Desse Brasil. A gente não tá influenciando ninguém a ser corno. Mas não é culpa nossa. Se você instalou o jogo... Mas todo jogador Free Fire... automaticamente. Já vou avisar todas as pessoas que aqui estão, que são deste tipo de pessoa. Matheus, João e Augusto. Todos eles já jogaram Free Fire. Você também. E você também, Hugo. Eu nunca joguei? Não. Eu não joguei. Nunca joguei mesmo. Eu não tenho nem espaço pra instalar isso daí. Eu tenho 8 GB de armazenamento. Eu também, mano. Isso é uma internet de... E eu que tenho internet padaria, essa merda roda liso. Tem iPhone, velho, tem espaço pra diabo, lá que chega. Cala a boca, Augusto. Mas nem eu tô da iPhone. Tem espação, cala a boca, internet Augusto. É de padaria. Cala a boca. Ninguém quer saber, Augusto. Você simplesmente é corno, Augusto. Eu sou o rei do gado. Pra quem, não adianta, isso é choro, Gutinho, isso é choro. Pra quem quiser me chamar, me chame de rei do gado. Exatamente o que você é, Augusto. Rei do gado. Rei do gado, guys. Mas esse negócio de falar que videogame é arma não tem nada a ver, mano. As ideias dos caras. Fosse assim, todas as crianças do mundo estariam matando. Tipo, um sentimento lá, então, acho que o negócio da escola lá, mano, foi? Sabe de um jogo que nunca vai influenciar ninguém? Na escola, mano, lá em Suzano, pô. Posso falar, na moralzinha, um jogo que não vai influenciar ninguém? Joga Roblox, mano. É o melhor jogo. Não, jogo isso daí também é jogo de pessoas mal influenciadas, Coutinho. É um jogo muito bugado, cheio de bugs. Então qualquer pessoa pode publicar lá, então alguém pode criar uma grande bosta, igual Freeblocks. cheio de jogo. Cheio de jogo que não roda. Isso daí é o cúmulo. Free blocks. O cúmulo do chifre. Cúmulo do chifre. Existe, ó. Eu já vou lhe dizendo que, tipo assim, os melhores jogos hoje em dia. Free Fire é uma merda. Sim. Né, mas não? Você joga, Augusto. PUBG é melhor. PUBG é melhor. PUBG tá morrendo por causa do Apex e Fortnite. PUBG é o caralho, mano. PUBG é o caralho. Não, só tem mais de 1 milhão de players diários, Gutinho. Players on Nose Fortnite e a PX Legend. O processo PUBG por ter copiado eles, mano. Quem? O Free Fire tá processando o PUBG por ter copiado o Free Fire, mano. Como assim? Notícia fácil, cara. Fake news. Parece burro. Fake news, mano. Fake news. Do nada, meu áudio melhorou muito. É. Do nada, né? Podcast garaio, só se for mesmo. É, mano, garaio. Ô, mas que jogo vocês preferem aí, mano? Call of Duty ou Battlefield, mano? Battlefield. Eu prefiro Call of Duty, mano. Battlefield ultimamente tá sendo muito uma bosta, mano. Mano, Battlefield é tudo igual, só sair matando os caras, mano. Na moral. Call of Duty jogar tá o é legal, porque tipo assim, você tá andando de cavalo, você bate num tanque e o tanque cai, velho. O cavalo continua com vida, mano. Isso é o melhor. A melhor coisa do Battlefield é os lag. Porque, tipo assim, você tá de boa numa partida. Lag. Encontra um player voando, tipo assim. Não, mas vocês já jogaram GTA na geração 1 no PC, mano. Jogou GTA 1? Eu lembro na época que eu tinha um Play 2 que, tipo assim, caralho. Eu achei, tipo, GTA 4 atrás, pra Play 2. GTA 4 pra Play 2. Na hora que eu comprei, era um GTA San Andreas. Mano, mas tu é muito burro, hein? Você vai GTA 4 pra Play 2? Mano, você é muito burro. Eu ficava triste. Na moral. GTA 5 pra PlayStation 2, mano. Só, mano, é só jogar San Andreas modificado, velho. Até pedir, mano. Você jogou Fallout? Não, às vezes nem é modificado, é só o GTA San Andreas originalzão mesmo. É. Mas a maioria. Galera, às vezes é modificado, velho. Tipo, mano, porque GTA Rio de Janeiro. Galera. Vocês já jogaram Paladin? Eu já joguei. A cópia de Overwatch. Overwatch copiou Paladin. Ninguém sabe. Não, Paladins copiou o Overwatch. Na verdade, Overwatch. Tá, ninguém liga. Deixa eu aí falar. Alguém já jogou? Já, ele já falou, eu já joguei. Já jogou é Paladin. Eu nunca joguei. Também não. Baixa aí no Xbox, Gutinho. Falando nisso, Augusto acaba de adquirir um Xbox One S. Mano, mas tipo assim, é muito pesado? Como assim? Eu acho que é uns 20 GB. 20 GB? Beleza, mano. Vou ver um dia desses que ele tiver limpo. Vou baixar, mano. Mano, você tem 1 TB. Tem 1 TB, mano. 1 TB pra gastar, assim, né? Você sabe deixar o Xbox em stand-by, mano? Hã? Você sabe deixar o Xbox em stand-by? Sim, tipo, só clicar dá um clique e ele, tipo... Não, não é assim. No Xbox One é diferente. No Xbox One é diferente. Qual? Depois eu te ensino no WhatsApp. O nosso assunto no podcast não é isso. Então... hoje não começa. Ô, mano, vocês esqueceram. A gente ainda não tem patrocinador. Não devia ter falado que eu tinha ganhado, velho. Óbvio, mano. Você acha que alguém vai se interessando por um podcast... Só pelo nome já dá pra ver, né? É que se alguém vai se interessar. Né? Podcast garagem. O Augusto vai se interessar por isso. Hoje eu descobri uma lenda, mano, vi na internet, velho. Que tem o nome de um cara chamado Matheus, mano. Mano, 700 anos atrás já tava tentando coisa com o Uniense. E reza a lenda que verdade, até hoje... Mano, verdade. Reza a lenda que até hoje está tentando. É, eu estou tentando. A lenda do Matheus. Até hoje. É hoje que tá tentando conseguir o Xbox. Lenda 700 anos atrás. É. Até hoje. Também tem a do Augusto, só que a do Augusto é mais recente. É, 50 anos atrás. Demorou 50 anos, velho. Nem nascido já tava contando esse tempo, mano. Ó, também tem uma lá do João Guilherme que queria um PC Gamer e até hoje não conseguiu um. Ah, que PC Gamer o quê, João? PC, nós usamos é Xbox. Xbox One S. PC é bem melhor. Ah, PC é bom. Ah, mano, PC é bem melhor, mano. Caro, PC é muito mais caro. Trabalhão pra baixar os negócios, mano. É, velho. O PC Gamer topzinho, um PC Gamer topzinho é 3.500. Xbox tá de 1.600 pra baixo, pessoal. Ó, guerra de plataformas ao vivo não. Aqui. Mano, esse podcast. Cala a boca, João. Cala a boca. Mano, esse podcast é uma bagunça, velho. É, tá, mas tá ele era pra. Eu acho que já tá bom. Por que o Craig saiu? Como assim? Por que que o Craig saiu? Não, ele ainda sai. Tá aqui, presta atenção, João. Você mandou ele sair. Não, isso foi um tempão atrás, João. Olha aqui o tanto de coisa que eu já mandei. Parece que eu tô jogando. Se vocês não sabem, Craig é o bot que grava nosso áudio. É, mas usa pra gravar. É verdade. Mas não tem outra forma de gravar. Não é no Skype, porque Skype é uma merda. Quem que é Amp Player? Cacete! Sim, ué. Não é burro, mano. E quem é o Craig? É o bot que tá gravando. É o bot que grava o áudio. Caralho, mano. Entendi. É que vocês me explicam. Ué, mas pra que ele vai explicar? Quem é do agente, você não sabe, mano. Mano, é o Brad. É o Brad, mano. Agora eu acho que já deu pro podcast hoje, hein, mano. Ô, louco, não passa nem... Não, foi sem querer. Eu te juro, foi sem querer. Que o meu confronto, eu não sei se eu deixei ele muito longe ou muito perto. Não, deixa. Você é faz o assim, primeiro ó. Sopro que eu dou hoje. Que ia acabar com o podcast o quê, Augusto? Ainda não deu nem 7 minutos, mano. Nossa. Ô, louco. Sério? Sério, eu tô contando aqui. Mas demora pra gravar. Nossa, o podcast é curto, aí coloca só 7 minutos. É, mano, tem que colocar pelo menos uns 20, mano. Na moral. Não, tá doido. Não sei se você tá vindo. Mano, o podcast tem uma hora de duração. Normalmente. Tem que estar um minuto de merda que nós falamos. Então. Mano, aqui nós vamos colocar o tema de todos os podcasts. Tema da Copa. Ah, velho. Uma hora. Se no tema, vai pro outro. Volta no mesmo tema, posso vai pra outro. Posso contar uma piada? Posso contar uma piada? Ah, lá vai. Conta aí. Stand-up. Não, cala a boca, todo mundo. Cala a boca. Sabe o que o Mudo falou? Sabe o que o Mudo falou pro outro? Você é muito engraçado, João. Dona lá, mano. Foi no mercado, na hora que ele foi pagar, a mulher falou qual o modo de pagamento. Ele falou à vista. Ah. Eu tô tentando achar graça ainda, Gutinho. Tem uma anta que já tá rindo há anos, velho. Nossa senhora, mano. Vocês é muito. Acabou o stand-up do João? Acabou o stand-up de todo mundo? Peraí, quem mais? Ninguém quer ouvir essas piadas? Não, a professora, não. Deixa eu contar outra. A professora chega para o Joãozinho. Nossa, e tá falando Joãozinho, qual é o tempo da frase? Eu procuro um homem fiel. Então o Joãozinho responde, é um tempo perdido. Que merda. Só mais essa. Nossa senhora, nunca vai acabar. Vai acabar. Chegaram 100 mulheres no céu. E Deus disse: quem já mexeu no celular do marido escondido, chegue mais perto. 99 mulheres se aproximaram, só uma ficou. E Deus disse: traga a surda também. Que merda. Aí o João vem e fala: vou contar mais uma. É. Peraí, só mais essa. Não. Nem fudendo, mano. Na moral. Calma, ó. Senhora. Por que a aranha é o animal mais carente do mundo? Porque ela não, é que não. Peraí, por que o pinheiro não se perde na floresta? Ele tem uma pinha, pronto, acabou o stand-up do gordinho. Palmas. É, acabou, sabe acabou. Qual foi a piada do pintinho caipira? Mano, já acabou o stand-up, mas já acabou. Conta a piada do tijolinho, mano. Melhor. Isso aí todo mundo já conhece. Acabou o stand-up do tijão. Acabou o stand-up, acabou o stand-up. Acabou o stand-up do gordinho. Não, acabou. Mas vai te quicar, João, nós vai te quicar. É, nós vai te quicar. Acabou o stand-up. Acabou o stand-up, mano. Acabou o stand-up do gordinho, mano. Acabou o stand-up do gordinho, mano. Só mais uma, Não. Nossa senhora, mano. Eu te juro, só mais essa. É o Brad. Só mais essa. Tô me ouvindo. Vai então. Pera aí. Pera aí que eu esqueci. Tem que ler o negócio aqui, do livro, né? Achei. Achei. Sabe por que o Napoleão ele é conhecido nas festas? Porque ele é Napoleão Bonaparte. Piada, agora acabou o stand-up do gordinho. Acabou. Não tem mais uma. Cala a boca. O que você tá rindo, João? Tá rindo assim, Ô, bora fazer um react de Ricardo Milos. Não, você é muito fascinado por ele, né, Gutinho? Você quer o quê com ele, mano? Vocês têm ideia, ele manda toda hora meme dele pra gente no WhatsApp. Eu tenho bilhões de memes de Ricardo Milos, mano, sério. Ninguém aguenta mais Ricardo Milos no grupo do 7 anos. O que é Ricardo Mirdo? Nossa senhora. É o meme, É melhor você não conhecer, João. Ô, João, que caverna que tu mora, né? Ele mora na caverna do Zodíaco. Lá na favela do Rio de Janeiro. É do Pesadão? Nossa senhora. É ou não? Ricardo Milos, o nome daquele canal do Pesadão, certinho, João. Piraca, é o cara do Pirakids, mano. Você já virou o Niga Mula Molusco? É o que o Augusto mandou no grupo. Augusto deve ter o quê? 8 GB de meme no celular dele, pelo amor de Deus. E é só na minha. Mandou pra ele 300 memes. Aí não parava de ver notificação no celular dele. Então, mano. Um grupinho vai aparecer um meme de Ricardo Milos, tá, pessoal? Agora, nesse exato momento, né, Gutinho? Nesse exato momento mesmo. Fala pra ele. Fala pra ele. Tá no grupo da sala, tá? Eu postei no 7º ano. Ô, gente, eu tenho um segredo pra contar pra todo mundo. Que? É o Brad. Qual é a Brad? Exatamente. Quem vai ver o meu meme de Ricardo Milos? Eu que não. O que tu acha da gente acabar com a esquerda já? Não. Não deu 2 minutos, mano. Beleza, agora continua. O Matheus ele é viciado na hora que acaba o podcast, né? Ele gosta de um grandão. Ele é viciado nessa parte. É que ele ainda não foi fazer aquele negócio que ele faz todo dia na hora no banheiro. Posso falar uma cantada? Ele tá irritado, Não, João, seu stand-up já acabou. Não, cantado. Acabou o stand-up. Cantado do João. Ô, João, cantado. Não, mas essa aqui. Ó, sabe qual que é a diferença entre o chapéu e você? Que o chapéu eu consigo tirar da cabeça e você não. Uou! O lençol dobrado! Que já isso, tá dando pra estourar o áudio, mano! Vai estourar essa porra, João! Estoura o áudio, velho, na moral! Carvalho, João! Engraçadão você! Mano, parece que ele. Não, agora eu vou gravar certo! Amém, né? Glória a Deus! Senhora! Como se ele estivesse falando a verdade. Vou procurar no Google Ricardo Milos. Falando a verdade. Duvido muito, hein, João? Eu ainda agradeço, mas se não tiver. Mano, eu acabei de ver o meme do Augusto, velho. Esse meme é muito lindo. Caraca, velho, que demora pra baixar o robô. 36% essa porra, mano. Internet quer te falar. Demora. vocês têm ideia, a internet do Augusto é 5 mega. Sem preconceito com a internet de vocês, se você tiver uma internet 2 mega, mas pelo amor de Deus, cara, vamos pelo menos arranjar um trabalho e pagar mais caro na internet. É, pô, larga de vaga mundial em casa. Que foi, João? O Ricardo Mila é aquele negão lá de calcinha? Não é calcinha, aquele lá que o Augusto mandou, é o que ele que o Augusto mandou agora lá no grupo. Que merda! Sério, ele nunca viu o Ricardo Mila essa merda, velho. João não manja dos memes. É. Ô, Hugo! Ô, lente, foi? Peraí. Mãe, vou entrar no mixer, só de brincadeira, velho. Peraí, vou descobrir seu superpoder agora. Como assim? Isso é o do Mas... Vou ver uma lista do Marcos. Ó, seu poder é disparar. Que dia que você nasceu? Eu sei lá, mano. É um animal mesmo. Dia 2, dia 3. Eu nasci dia X9 do X9. Fala aí, pra descobrir seu top. Fala aí, ele que nós vai... falei que censura. Ele só vai colocar alguma coisa aleatória, João. Não vou. Fala aí que censura essa porra. 6 do 2. Hã? Dia 6 do 2. Tá. Censura, muita censura. Ó, disparar anões. Você tá pegando teclado dos negócios da internet, né, João? Você acha que eu não sei? Não, eu peguei no Instagram. Você acha que eu não sei? Internet. Matheus, vamos ver qual que é o seu. Não, não, João, acabou o stand-up, velho. Na moral, João, acabou o stand-up. Acabou. Acabou o stand-up. É, acabou o stand-up. Mano, o jogo Na moral, mano, bora acabar o podcast pra nós poder jogar, mano. Não deu nem 20 minutos. Nem 20 minutos. Bora jogar Arsenal. Não. Eu tô sem Xbox nesse exato momento. Tem quantos minutos? Porque uma certa pessoa está usando o meu Xbox. Para, João! Nossa senhora. Depois dá trabalho. Seguinte, vai essa porra aí. Augusto, eu vou te quicar, mano. Eu sou de mim, rapaz. Quicar os dois. É, quicar os dois. Não, é, deixa eu mover o João, mano. Puta que pariu. Eu vou sair, tá? Por que você vai sair? É, ué, pra você ficar, viu, pra render 20 minutos de podcast. É. Se for pra esperar agora. Galera, não é assim. Mano, minha voz, a minha participação aqui na podcast. Se vocês deram muita risada, e o que, que vocês acham? Que dá uma ideia aí de tema pra nós fazer os vídeos. Ah, o canal acabou, tem que dar 20 minutos pelo menos. Como o João é gordo? Próximo tema. Ah, igual o Augusto. Augusto. Que o Orochi fez uma enquete aqui no Instagram, no Twitter. Dar o cu pro seu. Não, cala a boca. Na moral, mano, mutei o chão. Cala a boca. Vou desmutar. Ai, pera, como eu sou lindo. Vou mutar o João, mano. Sério, vou mutar o João. Não, já tinha mutado e desmutei. O João, você para. 400 Robux é cara pra caramba, Dan. Na moral, mano. Já, vou te mutar. Dar o cu pro seu amigo ou chupar o pau do seu inimigo? Vixe, Maria, fudeu. Repete a história. Só na broderagem. Repete de novo a pergunta. É verdade, só na broderagem. Repete a pergunta aí de novo, calma aí que eu não ouvi. Deixa eu ver. Ah, já perdi, já fui aqui pra home do Twitter. Dar o cu para o seu amigo. Dar o cu pro seu amigo ou pau do seu inimigo? Ah, dá o cu pro meu amigo, velho. Não, na broderagem. Aí, Gutinho. Penelope. Galera, sigam o... Acabou, que ninguém... Sem propaganda, vai... João. Tem que censurar essa merda. Por que a gente não pode fazer propaganda? Porque ninguém paga nós pra fazer propaganda. Tem que pagar nós pra fazer propaganda. Tem que pagar pra fazer propaganda, velho. Não importa. Não, mas ninguém vai ver esse vídeo. Então o que, que tem nós fazer? Que vídeo, João? Não. Que vídeo? É, que vídeo. Ninguém vai ver essa podcast, mano. Essa? Rapidão, já tá com 120 visualizações, só cala isso. A boca. Cala a boca. Só isso. É algo, é algo. É algo. Ô, Gudão, tá com quantos minutos, Sabor? Deixa eu ver aqui. Tava logo. 19 aí, tá minutos. Tchau, galerinha. Beleza. Muito obrigado. Tá, tchau, obrigado. Se agora ia tá bom, eu queria que acabar. Não, tá bom, João. É? Bora não, gravar não. Uns 25. Bora gravar uns umas meia hora, vai. Bora jogar o sinal? Depois. Bom, depois, agora não quero. Não vai jogar. Não. Oh, fala, mano, olha o que tá no top 1 do Twitter. Betina. Ô, Galéo. Você já viu esse anúncio no YouTube? Mulher lá fala que tem 1 milhão, o nome dela é Betina. Ah, sei, já vi. Ah, então, aí tá no top 1 do Galéo. Twitter. Que só tá tendo Galéo, esse anúncio. Galéo. Ô, Guilherme, o que você preferia? Augusto, eu vou te mutar, se você não parar de falar essa voz. Gordinho, eu vou te mutar, eu não tô zoando. Ô, vou ter que tomar banho, desculpa aí. Vacia. Ah, Matheus, fica quieto, você também demorou 2 anos. Mano, seu... Pelo menos eu não saí no meio da gravação. Eu acho que eu também vou ter que sair pra tomar banho. Ah, já. Eu acho. Ah, na moral, você vai ficar aqui até acabar mesmo. Não, meia hora não, mano. 20 minutos. Mano, um podcast normal tem mais de 1 hora, velho. Cala a boca, João. Ninguém quer saber do Zé, mano. Cala a boca, João. Beleza, mas vai obrigar você. Vai obrigar você a ficar aqui, mano. De boa, mano. Aí você tem que pagar R$2 pra tomar coca com nós, vai aumentar tudo. Nem tô tomando coca. Eu e o que nós ganhar com o podcast, nós não vai te dar, nós não vai dividir com você pra ganhar o podcast. Ah, eu já fiz 2 podcasts, já fiz mais do que a metade. Grande bosta. Ah, mas tem que dividir grande o dinheiro bosta comigo. Mas nem vai ganhar você dinheiro, não sabe. É, mano, parece que não ganha dinheiro com podcast? Só se nós ganhar patrocínio. Vamos fazer. Hugo, fala pra sua mãe patrocinar nós com a loja dela. Sai fora, mano. É, mano. O quê? Pra comprar. Ô, como é que nós eu tô tentando comprar mais um podcast? Vai render meia hora, velho. Calma aí. Aqui, ó, vai patrocinar R$2. É, só. Eu patrocino 50 centavos. Bom, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o podcast nas principais plataformas. E adeus. Boa noite.